Panorama Agrícola para 20 de dezembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o programa de 20 de dezembro de 2010, segunda-feira, de lua crescente. Este é o seu Panorama Agrícola. Vamos ao ditado: some conhecimento e divida o que você sabe com todos. Confira no Panorama Agrícola de hoje, no Espaço da Mulher, Simone Barrim fala sobre o estresse. E no mercado agrícola, destaque para a síntese anual da agricultura de Santa Catarina. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. A maçã é um ótimo acompanhamento para assados. A casca pode ser usada no preparo de chá. Na falta da escova de dente, como uma maçã, ela equivale a uma escovação. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Resposta natural frente a acontecimentos. O estresse pode ser bom ou ruim, depende de como o cérebro interpreta a causa. Ansiedade na espera de um resultado, na chegada de um parente ou amigo, é normal. O que prejudica a saúde é quando o estresse sai fora de controle. Quando estamos estressados, nosso organismo libera adrenalina, um hormônio que faz com que a gente fique preparado para se defender. O sangue irriga mais o coração, o cérebro, os pulmões e os músculos, nos tornando mais alertas, fortes e com todos os sentidos aguçados para se defender do perigo. Durante um curto período não prejudica a saúde, mas por longo tempo intoxica o organismo e provoca várias doenças. A pessoa com estresse tem seu rendimento diminuído e comete erros frequentes. Perceber o problema é o primeiro passo para o equilíbrio. A tensão pode ser aliviada com exercícios físicos regulares e atividades que proporcionam alegria e prazer. Ter uma vida sem vícios ajuda a prevenir o estresse. Conversar com um amigo sobre o que está acontecendo é importante. Desabafar ameniza dores emocionais. Se desligue, saia da rotina de vez em quando. Nos casos onde a pessoa não consegue lidar sozinha com o estresse, o melhor é procurar a ajuda de um profissional. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje conversa com o engenheiro agrônomo Júlio Rodigueri, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. E o assunto é a síntese anual que a EPAGRE lança sempre no mês de dezembro, síntese anual da agropecuária catarinense com números relativos a 2009-2010. Júlio Rodigueri, quais são as principais informações desta síntese? A síntese tradicionalmente trata da safra que passou. Ela está sendo feita pela 31ª vez. E nós temos aí toda uma história de Santa Catarina, se agregarmos todos esses volumes nesse tempo. A safra é o principal, mas agora, por exemplo, como saíram os dados do censo de 2006, foram agregados também informações estruturais sobre o que foi colocado pelo censo. Isto será apresentado num outro momento aqui. E nós temos também a questão da agricultura familiar, que o censo pela primeira vez separou, que também apresentaremos em outro momento. E tem o que é o tradicional, a safra, incluindo então a produção vegetal, a produção animal, o setor florestal e também o crédito agrícola. Júlio Rodrigueri, da Ipagre Cepa. Quais seriam os principais destaques em termos numéricos dessa síntese anual da agricultura catarinense? A síntese, como tem essa história toda, às vezes ela foi tragédia. Podemos dizer assim, porque tivemos 2004, 2005, 2006, anos em que a síntese teve que relatar todos os problemas que existiram com os vários produtos por causa da estiagem. Esta síntese de agora é, na verdade, um momento feliz da agricultura do Estado. Nós tivemos uma super safra, porque tivemos a maior produção e a maior produtividade de soja. O milho, que é nosso principal produto, não alcançou a maior produção, porque a área vem decaindo, mas teve a maior produtividade. O feijão, o arroz, o trigo também tiveram boas produções e boas produtividades, de formas que nós tivemos um quadro geral muito bom. Nós tivemos, na verdade, um momento importante de produção, de formas que os agricultores tiveram, na verdade, a produção. Só que, às vezes, quando vem a produção, o preço cai. O preço, ele caiu. E aí já falo de um momento mais recente, que não está na síntese, porque a síntese ficou impressa agora e foi escrita a partir de julho. Mas agora, nos últimos meses, os preços do setor agrícola, eles todos subiram, inclusive a parte animal. Então, suínos, bovinos, aves, milho, soja, leite, todos esses produtos tiveram preço que subiu, inclusive, até novembro. Preço pago ao produtor. Preço pago ao produtor. Isso é muito bom. E alguns que teve crescimento e uma pequena queda em novembro foram trigo, feijão. Mas agora, nesse momento, há uma nova movimentação de preços e nós temos, então, uma pequena queda no preço do suíno, mas o frango, que não estava subindo, subiu. O bovino parou um pouco, mas, em compensação, o milho também parou um pouco e a soja cresceu. Então, nós temos agora uma movimentação de preços e temos perspectivas do ano que vem ser bom para o produtor agrícola, por causa das exportações previstas na área animal e também da situação dos grãos. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com Júlio Rodrigueri, da Ipagre Cepa, sobre a síntese anual da agropecuária catarinense. Júlio, quem normalmente acessa, para quem a síntese é útil e como acessá-la? A síntese, ela vai ser impressa em grande número, ficará pronta para o início do ano, e aí as pessoas que necessitarem poderão se dirigir à Ipagre Cepa, haverá a versão impressa. A versão eletrônica já está disponível no site, de forma que é só entrar lá e ela vai poder ser acessada. Ela tem 300 e poucas páginas. É um documento alentado, que muita gente trabalhou nisso. E a pesca, CEDAP. O CEDAP, que tem então a participação dos pesquisadores da CEDAP, nós temos extensionistas da Ipagre que trabalharam como autores, mais do que em outras ocasiões, teve uma integração maior, e temos o nosso pessoal, que é analista de mercado, que geralmente trabalha nisso. É um trabalho conjunto, um esforço muito grande, porque é impresso, e os produtos foram sendo escritos a partir de julho, e agora o trabalho já está impresso. É todo um grande esforço que é feito para que se tenha essas publicações das diversas formas, para que cada um possa usá-las de acordo com o seu gosto, já que para alguns a parte impressa parece antiquada, mas muita gente considera aquele livro como um livro de consulta para quase tudo da agricultura do Estado. E ele tem, inclusive, séries, né, anuais, então não se trata... Falamos da última safra, mas lá está a série de 5, 6 anos atrás, ou às vezes quando nós temos alguma coisa que determinou um dado problema. No caso do milho, por exemplo, a série ela vai mais longa, volta para 2003, quando tivemos a última safra broa antes das três ruins, e assim por diante. Então, há ali muita coisa que pode ser consultada sobre os produtos e também sobre esses outros fatores todos que nós já comentamos. Bem, são indicadores estratégicos, então, para quem trabalha com agronegócio em Santa Catarina. Você pode acessar a síntese anual da agropecuária catarinense no site www.epagre.sc.gov.br, no link Mercado Agrícola. Você cai na página, então, do CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Júlio Rodrigueri, da EPAGRE CEPA, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço e nós estamos sempre à disposição. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.